Estimativo, 3152, poderia para o Aracaju dar presente? No momento não será possível termos tráfego chegando na aerovia. Ok, senhor. Ah, Freud já, mano. Total 9907, autorizado LS, caso visual, reporte para aproximação de novo. Autorizado LS, total 9907. Salvador, boa noite. Rio 5972, cruza 290, tem aí, Yankee. 5972, desça para 3.000 pés, chegada Monfe, ajuste B14, ação de identificação. 3.000 pés, chegada Monfe para B14. Controle de Salvador, muito boa noite, o 3P5595 passou o Conde. 5595, voe Bonfi, no ideal de descida, está autorizado até 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Afirmativo, pro de Bonfi, quando no ideal, mais 40 milhas, livrará até 040, 4.000 pés, ajustando 1014, 5595. Tran 3152, chame Recife 12545. 2545. Estabilizou o total? Total torre 1895. 1895, boa. Salvador, total 9907, boa noite. Boa noite, tráfego obstáculo, autorizado pouso, 190 com 062, ajuste 1014. Autorizado pouso, total 9907. Total 9907, Solos 37, autorizado táxi via Alfa Kilo até o pátio 3 na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, total 9907. 9. Médico. Torre Salvador, se gentileza, poderia confirmar a frequência do controle de saída para o voo no 604? Primo, é 119, decimal 8. 198, graça, no 604. O 9075, autorizado DLS, reporte estabilizado. Reportaremos. Rio 5972, reduza para 2109. 2109. Nível 140 para 4000, 355 no 5. Gente, autorizado 2000 pés. Para 2000, 55 no 5. E o 5972, desça para 2 mil pés, solicitou mantenha presente pro limite localizado. Presente pro limitado pelo LOC, 2 mil pés, 972. Trip 5595, voo Iduna, guarde o vetor para o localizador. Voo Iduna, aguardando o vetor 5595. Dois, Salvador, voo 1604, está pronto para o pushback de acionamento no 09. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportar. 604. Torre Salvador, boa noite, Azul 4209, informação Yankee. 4209, boa noite, vou para 4. Afirma, prossiga. Autorizado com visível 360, decola pista 1-0, curva à direita, feita Dael, após Dael, Leda, Bride, Upes 1 no meio, após conforme plano. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5164. Autorizado com fins nível 360, decola pistão no zero com curva pela direita, saída da El, após da El, voa Leda, após Bridge, Upper Zulu 16, controle 119, decimal 8 e o transponder 5164. Correto, mestre, para acionamento táxi. 104209. 75, torre 1895. Noite, um bom ano aí. Obrigado, igualmente. Rio 5972 para o localizador, esquerda para o 120. 20 para o localizador, 5972. Boa noite, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 0612, nós ajuste no 0 no 4. Ciente, confirma ajuste? 10 no 4, 1014. Ok, ciente. Controle Salvador, boa noite, Bono 076, cruzando 190 para 150. 076, desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 4. Sendo para 2 mil pés, chegada a mar e 10 no 4, Bono 076. Decolagem. Autorizado táxi, reportará no ponto de espera da 10-1604. Trip 5595, reduza para 2002. Redução 2005595. Rio 5972, torre 1895. 1895. Salvador, boa noite. O Rio 5972 está 4 milhas para estrear. Boa noite, tráfego avistado, aguarde informação de pista livre. Vento 1 centena 0612 nós, ajuste no 0 no 4. 5972. Trip 5595, reduza para 170. 170, 5595. 555 para o localizador, curva esquerda para o 150. Esquerda no 50, 5595, reportada estabilizado. Após informar a pista livre. Salvador, WebJet 6747, está no gate 3, para flashback acionamento. 6747 no setor 3 está autorizado e para o táxi Iracema 1 no 8 decimal 95. 075 no solo aos 49, autorizado táxi via taxiway Alpha. Reporte para ingresso no pátio principal. Assim o faremos. Rio 5972, pista livre autorizado, pouso, vento 1 no 0 graus, 0612 é nosso. Livre, pouso por Rio 5972. Voo no 604, está pronto, ponto de espera. Voo no 604, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantenho no 604. Para aproximação, chame torre 1895. 1895 chamará a torre 5595, boa noite. Torre 63, 13, Xanear, no 1, pushback acionamento. Gate 1, mantém a posição número 2 no setor, aguarde para iniciar. Aguardando. Torre Salvador, boa noite, 35595. 355, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, informarei pista livre. Vento 1, 10 graus, 0619, ajuste no 0 no 4. Afirmativa, aguarda na pista livre, 5595. Rio 5972, no solo ao 52, prossiga o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, não me escuta. Rio 5972, lembrando a pista. Rio 1604, após a passagem da aeronave ATR da Trip na curta final, a linha mantém pista no zero. Após a passagem do ATR na curta, a linha mantém o no zero, gol no 064. Gol 9075, mantém a posição e aguarde para ingresso no pátio principal. Vai manter a posição aguardando 9075. Trip 5595, tem autorizado o pouso. Vento 1 no 0 graus, 0612 em laço. 5595, livre pouso, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, trânsito 3305. 3305 para copiar, SAMI 118, decimal 95. 3895. E Salvador, trânsito 3305. Traião 3305, estou ciente do seu plano para Recife 330, mais um minutinho para comprar a autorização. Ciente, nós estamos escutando. Alô, é o 6742? Prossiga. O Ocean, tá, o avião que tá esperando a gente pra poder fazer o pushback, né? Afirmo. Sobre mim aqui, vão ter então que sair daqui pra ele poder fazer o pushback. Vou ver se eu, o que a gente faz aqui. Fala com o mecânico. Só tem condição de táxi aí ingressar na próxima direita, na Taxi Índia? É, eu tenho condições. Não tenho condições. Não tem, não é isso? Tenho, tenho. Vou falar com o mecânico aqui e ver se o táxi pra lá. Só um instantinho, peraí. Ok, então a aeronave também vai prosseguir pro gate que você liberou, que é o 3. O negócio deu certo. Deu certo aqui, ó. Eu vou continuar o acionamento. Positivo. O 355 no 5, seu solo foi ao 55, prossiga táxi via Alfa Kilo, pátio 3 na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, 55 no 5. Código 604, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 0, 6 dúzia nós. Autorizado a decolagem, gol no 604. A 3305 para 4. Paulo Salvador, o azul 4209, posição 8, está pronto para o pushback do 90. O gate 8 está autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, pushback do 90, azul 4209. O ano 604, decola 56, controle 119, decimal 8. 198, muito boa noite. Boa noite, bom voo. Doutor, gol 9075. Consiga. Pode ser estimado aqui da nossa espera. Webjet 6747, estimado, potencial táxi. 6747 está pronto para táxi com 142, 4 horas com ok, copiado, autorizado o táxi, reporte no ponto, espera pronto para decolagem. Autorizado o táxi, exportará o avião de 6747. Aqui o Gol 9075, após o início táxi do 737 do objeto, pode prosseguir via Juliette para o gate 03. Obrigado. Aliás, autorizaria direto frote para o Gol no 604. Aguarde. A sua escuta. Vamos que temos um 737 Gol para parqueado gate 3. Após o parqueamento desta aeronave, está autorizado seu push após para o táxi. 6319. Tá, 3305 para copa. 3305 para copa. Recife 330, 3558. Decola pista no 0, curva esquerda, saída Tuca, Caju. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5166. Autorizado Recife 330, Pucaracaju, decola 10, curva esquerda, perigo 58, 198, controle 5166, o transponder, o 3305. Correto, nessa para o público. Ciente. O 604, negativo a frote, centro restrito à subida ao 350. Mantenha o perfil 350, restrito ciente. Xené 6224, autorizado 2000 pés. 2000 pés, o Xené 6224. Foro no 076, estabilizado, curso do localizador. 076, torre 11895. Torre 11895 no 076. Torre de Salvador, boa noite, Bono 076, estabilizado LS, trem baixado, checado. Bono 076, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pisto no 0, vento 1, centena 0612 é nossa, ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso, pisto no 0 e 14, Bono 076. Azul 4209, está com 99 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando galeão para táxi. Copiado, galeão 31099, autorizado táxi via Juliette Alfa, até o ponto espero pista no zero, reporte quando lá, pronto para a decolagem. Táxi via Juliette Alfa, ponto espero no zero, azul 4209. Meia 3, 0, 3.